A académica da Universidade de Évora não sabe o que tem Évora para dela se lembrar tanto. Mas nós? Ah, nós sabemos. Nós, neste espaço radiofónico da Rádio Telefonia do Alentejo, sabemos. Nós sabemos que é porque existe em Évora outra universidade. A Universidade dos Séniores. A Universidade Sénior de Évora. A Universidade Sénior de Évora que, neste espaço radiofónico, semanalmente está consigo e que, não só em Évora continuará, como pelos jovens da Tuna Académica ansiosamente esperará. Aqui, deste lado, semanalmente, estamos consigo. Eu, Alice Ferreira, responsável pela idealização, organização e apresentação de conteúdos. E Manuel Aranha, responsável pela sua realização técnica. Se tem mais de 50 anos e quer continuar a ser jovem, junte-se a nós numa nova aprendizagem. A aprendizagem ao longo da vida. Somos a Universidade Sénior de Évora e estamos à sua espera. Na rua Fernando Aceno, número 20B, em Évora. RTA-FM. Gostaria que assim fosse, mas assim é. O nosso mundo está invertido. Está invertido quer no sentido de inverso do estar e do ser, quer no sentido de inverso do fazer, do proceder. O nosso mundo está totalmente invertido. Está invertido no sentido de quase tudo o que queremos compreender, perceber, na sociedade humana, estar de cabeça para baixo. O facto é que o mundo não está somente invertido, mas é contínua, sistemática e calculadamente invertido com o objetivo de um melhor controle da massa humana. Isto é, nós. Nós. Bem, e nós? Nós lá vamos, vegetando, muitas vezes baralhados, cansados, amarfanhados, ao som das trombetas, que, embora muitas e variadas, nos se dirigem em uníssono, controlando-nos no alvorecer, no comer e no adormecer, controlando-nos no ouvir, no ver e no ler. Nós, a massa humana, que se move rastejando, não objetivando para um lugar chegar e apenas e só querendo rastejar. O passado esfumou-se, o futuro eliminou-se e até o presente parece estar ausente. E até a trombeta não vemos e dela apenas o som que nos dirige temos. Efetivamente, nem sabemos quem a toca. Eles são tantos e tão variados os tocadores e lá vamos, informes ao sabor da ralé. A ralé que somos nós. Nós, a massa humana, cada vez mais inumana, cada vez mais desumana. Compreensão, percepção. Mas como? Se até as nossas sensações são inversões? Resta agarrar-nos ao sonho, à ilusão. À ilusão de que, quem sabe, talvez um dia, conseguimos inverter a inversão. RTA-FM. Se tem mais de 50 anos e quer continuar a ser jovem, junte-se a nós numa nova aprendizagem. A aprendizagem ao longo da vida. Somos a Universidade Sénior de Évora e estamos à sua espera. Na rua Fernando Aceno, número 20B, em Évora. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ese corazón.

segurou, segurou, segurou. Ei, segurou. Vocês já sabem como é. Pulou, pulou, subiu, diga. Desceu, subiu. Pulou, pulou, subiu, desceu, subiu. Só vocês, aí vamos. Dançando. Dançando. E dá a mão e tira o pé no chão. TAFM. Marinheiro as heroínas das estrelas. E então vai virá-lo ao miradouro, que não vá o diabo de cena. Lisboa, quando desce uma colina, para namorar com ele toda se enfeita. Lisboa, veste a saia de balinha, para ouvir os piropos que ele deita. Chama-lhe marinheiro, fala dele na rua, e sente os ciúmes dos olhos da lua. Chama-lhe marinheiro, sangue na rota, sempre atrás das asas de alguma gaivota. Ele numa onda atira-lhe um beijo, e assim demora o Lisboa e o Tejo. Chama-lhe marinheiro, sangue na rota, sempre atrás das asas de alguma gaivota. Ele numa onda atira-lhe um beijo.

Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Nous n'irons plus jamais, mais je me souviendrai du premier rendez-vous que tu m'avais donné. Nous n'irons plus jamais comme les autres années. Nous n'irons plus jamais, plus jamais, plus jamais. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Capri, oh, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, oh, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Oh, Capri, oh, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Oh, Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai un jour. Oh, Capri, oh, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'y retournerai. RTA FM. Qué cosa tiene la vida, qué cosa tiene la vida, que hace que mis verdades se conviertan en mentiras. Qué cosa tiene un engaño, qué cosa tiene un engaño, que te hace lo blanco negro y te tratan como extraño. Cartitas de amor que te han llegado a tu corazón, que te han llenado de nueva ilusión y me han colmado de rabia y dolor. Prima de un te quiero, cada rincón te habla de esperanza, el brillo de tus ojos solo te delata, pendiente está del aire, cosa que me mata. Que padezca yo de celo, yo padezco del mal de amores. Yo no le pido a San Antonio, yo no tengo mala intención. Y yo no deseo que el demonio, cuando florezcan nuevas ilusiones, se haga cargo de un castigo. Yo cuando pierdo soy un hombre como otro cualquiera, que con su soledad nota que se rompe en un millón de piezas. Y piezas que le dan su nombre a un puzzle que te da la guerra, guerra de los desamores. Yo no padezco mal de celo, yo padezco un mal de amores. Se asoma la ventana llena de ilusiones nuevas, como se le nota en la cara una alegre primavera. Soy libre de pecado, yo no tiro la primera piedra y le podía haber pasado armado Juan caí en la tierra. Y mira por donde me tocan, maltratadito por tu guerra. Y yo como buen vasallo que siento plaza en tu bandera. Chicas de amor que te han llegado a tu corazón, que te han llenado de nueva ilusión y me han colmado de rabia y dolor. Firmado un te quiero, cada rincón te habla de esperanza, el brillo de tus ojos solo te delata, pendiente está del aire, cosa que me mata. Soy un santo de la tierra, pero tampoco un varón de dolores. No soy Mahoma que va a la montaña, ni mucho menos una de corazones. No soy final de Romeo y Julieta, no soy el vío que mata ilusiones. Soy otro tonto que solito se ha creído que sin tus besos ya no era un pobre hombre. Qué mal acaba lo que bien empieza. Yo creo que hay amores que funcionan a pila, No hay derrota que tenga mayor victoria que una retirada y la conciencia bien tranquila. Ponte a la cara que te pone los domingos. Da buenas noches a la que venda nuevo día. Sé buen ejemplo de persona que ha vivido con el amor, el desamor y la hipocresía. Que yo no soy un santo de la tierra, pero tampoco un varón de dolores. No soy Mahoma que va a la montaña, ni mucha mano una de corazones. No soy final de Romeo y Julieta, no soy el mío que mata ilusiones. Soy el tonto que solito se ha creído que sin tu beso ya no era un pobre hombre. Made up my mind to live in memory of such a long, lonely time. And I can't stop wanting you. I said it's useless to say. Yes, it is. So I'll just live my life in dreams of yesterday. Those happy hours, yeah, that we once knew, they're so long ago, they still make me blue. They say the time, it heals a broken heart. Oh, yes, it does. I said I made up my mind to live in memory of such a long, long time. And I can't stop wanting you. I said it's useless, useless to say. Yes, it is. So I'll just live my life in dreams of yesterday. Today. Oh yeah. Oh yeah. Feelings. Nothing more than feeling. Trying to forget my feelings of love. Teardrops rolling down on my face. Trying to forget my feelings of love. Feelings. For all my life I'll feel it. I wish I'd never met you, girl. You'll never come again. You